Emissoras brasileiras da Rádio 9 de Julho, São Paulo, Brasil. ZYR98, ondas médias 540 kHz. ZYE242, ondas curtas em 31 metros, 9.620 kHz. FM 107.7 MHz.